As folhas que caem secas já ficam secas antes da idade, pois o verde a pobreza queima. Já que de folha só vive a árvore que só queria um lugar ao sol. As flores correm descalças com as armas que usamos agora, sem contar o que jogamos fora. Tudo que vai e não volta, por cada cereja ao lado, por tudo que não tem resposta, por toda a vida em frangalhos, por tudo que vai e não volta, por cada cereja ao lado, por tudo que não tem resposta, por toda a vida em frangalhos. O que é que a gente não mata? Thank you.